Sou um cidadão de cor, eu sou fruto de um amor suburbano. Eu sou fonte de um querer, esperada de um prazer. Eu sou latino-americano. Sou um cidadão de cor, eu sou fruto de um amor suburbano. Sou fruto de um querer, inesperada de um prazer. Eu sou latino-americano. Sei da minha pele, mas quer me imitar. Sei do meu sorriso, mas também quer embolar. Como eu, como você. Não há. A tua pele branca te esconde, mas o teu sangue negro te condena. Então nossa coragem entra em cena, com nossa vontade de cantar e gritar bem alto. Sou negro, sim. Sou um cidadão de cor, eu sou fruto de um amor suburbano. Eu sou fonte de um querer, inesperada de um prazer. Eu sou latino-americano. Sou um cidadão de cor, eu sou fruto de um amor suburbano. Eu sou fonte de um querer, inesperada de um prazer. Eu sou latino-americano. Sei da minha pele, mas quer me imitar. Sei do meu sorriso, mas também quer embolar. Como eu, como você. Não há. A tua pele branca te esconde, mas o teu sangue negro te condena. Então nossa coragem entra em cena, com nossa vontade de cantar e gritar bem alto. Sou negro, sim. Sou negro, sim. Eu sou negro, sim. Sou negro, sim. Eu sou negro, sim. Sou negro, sim. Eu sou negro, sim. Eu sou negro, sim. Sou negro, sim. Sou negro, sim. Sou negro, sim. Sou negro, sim.